jamais imaginei. Uma nuvem que quase toca o céu. Eu levanto meu olhar, pois sei bem onde você está. Vou te encontrar, te cumprimentar. Avisar que a comida está pronta. Estamos te esperando. Já vou. Decidiu alguma coisa? Pode entender? Claro, porque eu convivi com você muito tempo. É o momento indicado para terminar. A magia dessa cura está ficando cada vez mais forte. Talvez com isso... Escutem, é melhor vocês descerem logo antes que o creme esfrie. Nós já estamos indo na cura. Ah, e eu que fiz isso pra eles com tanto carinho. Ninguém me dá valor. Olhem, olhem isso! Essa neve! Isso também não funcionou. Eu não posso continuar fugindo, eu preciso fazer alguma coisa com esse bonequinho! Conseguiu resolver o problema outra vez. Falta pouco. Não desista agora, Sakura. Sakura! Tomoyo, Tá tudo bem? Claro! Foi uma verdadeira pena. Não deu tempo suficiente pra te ajudar a pôr a roupa de combate que eu acabei de fazer. Me promete que nos próximos acontecimentos vai usar as roupas de batalha. Ai, Tomoe, pra falar a verdade, eu não gostaria que tivessem muitos acontecimentos estranhos. Vai ficar tudo bem. Saberá como se virar. É verdade. Tomoyo tem razão. Superou todas as dificuldades passadas. E não é só isso. Também mudou a maior parte das cartas. Provavelmente vai superar o famoso Claude pela grande habilidade que você tem, não acha? Não exagera. Você não acha que eu estou certo, moleque? Acho. Não. Ainda não. Ainda falta muito para que você alcance o ritmo do Mago Claude. Está sendo exigente com Sakura outra vez. Você está enganado. Eu só disse a verdade. Mago Clow. O que está acontecendo? Não consegue dormir? Não. Escuta, quero. Você sabe que tipo de pessoa o Mago Claw era? Por que está perguntando isso? Ah, é porque me preocupa um pouco. Yui e você falaram sobre isso. No começo, você disse que com o meu nível de magia era suficiente para controlar qualquer situação. Mas Yui disse que eu ainda não tinha experiência suficiente e por isso... Bom, Yui sempre se preocupou com Claw, mas isso é outro assunto. Quero, você lembra alguns momentos quando conviveu com o Claw? Claro que lembro. Esse tipo de coisa nunca se esquece. Eu acho que sim. Mas isso já aconteceu há muito tempo. Nesse momento, você é nossa dona. Ah, quero, mas leve em consideração que ainda não tenho tantos poderes como o Mago Claw. Ah, eu mal consegui superar todos esses acontecimentos estranhos. O Mago Claw não levaria isso com tanta dificuldade. Por isso, eu não sei se está tão certo assim ter a responsabilidade como nova dona. Mas o que está dizendo? É lógico que está certo, Sakura. Claw sempre será Claw. Nunca vai poder mudar isso. É muito comum que todos queiram te comparar com Claw, mas isso é impossível. Vamos, não fique pensando em coisas difíceis. É melhor descansar. Vamos dormir. Isso. Acho que vai nevar essa noite. Como naquele dia. Como naquele dia? Hã? Escutou o que eu disse? É que quando você começou a falar de Claw, me fez lembrar justamente o dia em que Claw morreu. Quando Claw morreu? Foi justamente nessa estação. De fato, foi um dia em que caiu muita neve. Pra dizer a verdade, ninguém imaginava. Mas, de repente, ele disse que sua vida havia chegado ao fim e tínhamos que dizer adeus. Ele foi muito genioso até o último momento. De vez em quando, me dá a impressão de que ele vem nos visitar, só pra nos chatear, como costumava fazer. O que está acontecendo? Por que está com os olhos espantados? Entender que talvez o Mago Claw ainda esteja vivo e se ah, ele... Ah, foi uma brincadeira, não leve a sério. Yui e eu fechamos os olhos dele quando morreu. Não pode estar vivo de jeito nenhum. Então, se é assim, por que quando acontece alguma coisa estranha, a gente consegue sentir a presença do Mago Claw? Isso é por... Você acha que Claw fez alguma coisa antes de morrer? Tudo bem, eu vou tentar vê-lo para comprovar isso. Vai ver quem? O Mago Claw! Com a carta do regresso? É, Shura. Se eu viajar ao mundo do passado e comprovar o que o Mago Claw fez antes de morrer, pode ser que saibamos por que estão acontecendo essas coisas tão estranhas. Mas para ativar a carta do passado requer muita energia. E se acontecer alguma coisa ruim? Ah, Shura, o Kero me disse que se eu pedir ajuda para a cerejeira que tá lá no templo de Tsukimine, eu vou conseguir cumprir a minha missão. É perigoso fazer isso. Ah, obrigada, Shoran. Obrigada por se preocupar. E então, está pronta? Tô. Certo. Tome muito cuidado, por favor. Não se preocupe, vou voltar logo, logo. Eu prometo. Esta promessa é do dedo mindinho. Caiam mil agulhas e cortem o dedinho. Então eu digo tchauzinho. É. Por favor, quero que me leve à época anterior à morte do Mago Clou. Mago Clou. Quero? Hã? Kerberos, o que foi? Tem algo muito estranho. É primavera e essa cerejeira não floresceu. Com o tempo, ela vai florescer. Com o tempo? Quando? Deixe que passe mais tempo. Mas como assim? Acha que vai florescer como as outras árvores? O que será que o Carol e o Yui falam tanto nesse lugar? Estão esperando. Hã? Ah. Quero que me ajude, por favor. Não precisava ter feito isso. Os dois estão muito felizes. Conseguiu dormir bem? Ah, o Mago Clou, eu só vim aqui porque... Este lugar é fresco, perfeito para descansar. Desculpe, eu vim aqui para fazer uma perguntinha. Acontece que eu queria... Veio do futuro, não é mesmo? Ah, é? Eu vim. E então, o que é que você quer me perguntar, garota? Ah, sabe o que é, Mago Clou? É que estão acontecendo umas coisinhas estranhas ao meu redor e depois que eu resolvo algum problema, eu consigo sentir a sua presença no mesmo lugar. E por isso, imaginei que o senhor estava por trás de tudo isso e eu queria saber se é verdade. Se te disser que eu fiz, é porque eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, posso garantir que não tenho nada a ver com isso. Mas o que quer dizer com isso? Clou, eu te disse para não usar a carta das bolhas. Me dá cócegas. Hã? Olha só isso. Você, o Carol e o Yui se dão muito bem. Eu tenho inveja. E o que é que você me diz a respeito? Por acaso não gosta dos bons sentimentos destas criaturas? Ah, mas é claro que eu gosto. Quero Will e é lógico que todas as cartas... Mas como eu não sou o Mago Claw, eu acho que não é a mesma coisa. Espera, por favor, Mago Claw! O verão está quase terminando. As estações do ano estão mudando de acordo com o ciclo. Por acaso já pensou como pode ser angustiante? Sabe, garota, eu sinto... E vou te dizer por que posso sentir a mesma sensação das folhas quando caem das árvores nas estações. Muito parecido com o que está na casa do Ariel. Responda de uma vez, Klo. O que você quis dizer? Como havia dito a você, Yui. Hoje eu vou embora deste mundo. Eu não gosto dessa brincadeira. Eu lamento informar que não é uma brincadeira. Mas por quê? A vida é assim. A vida... Talvez não tenha ideia, mas o senhor é o mago mais poderoso do mundo. Nós sabemos muito bem disso, porque foi o senhor que nos criou. Apesar disso, a morte chega para todos os seres vivos. Portanto, devo estar preparado. Preparado para quê? Vocês logo saberão. Eu tenho que deixar tudo pronto para a pessoa que será seu próximo tutor. Nós não queremos outro dono, Klow. Então que Yui se encarregue de julgar se esta pessoa é digna de merecer este lugar. Não há ninguém digno para isso. Acho que seria injusto se Yui só julgasse. O Kerberos deve escolher o método. Está falando sério? Kerberos, Yui e as cartas Klow são criaturas que existem graças aos poderes mágicos que existem dentro do meu coração. Portanto, ainda que eu deixe de existir, eu quero que vocês também vivam felizes ao lado de seu novo dono. Este é meu último desejo. Assim como as estações não se cansam de mudar uma após a outra, quero que isso se transmita de pessoa a pessoa, já que esta é a forma mais correta de mostrar isto ao mundo. E o que vai acontecer com o Kero e com o Yui? Bem, Sakura, por isso há muito tempo eu decidi que você será a nova dona dos dois. Na verdade, me sinto muito feliz por isso. Sozinha não vou conseguir. O que é isso? Tenho certeza que aguentará a responsabilidade. Cuide muito bem das minhas queridas criaturas, por favor. Vai fazer isso, não vai? Não, não vou conseguir sozinho. Porque eu não sou capaz de me converter no Mago Claw. Eu confesso que eu gosto do senhor como gosto do Kero e do Yui. Mas eu não posso aceitar tanta responsabilidade. E além disso, eu nunca vou conseguir ser como o senhor, Mago Claw. Claro, é natural que pense assim. Você nunca deixará de ser Sakura. E você não pode ser idêntica a mim. A única coisa que quero é que continue a viver sua vida com alegria. Que viva com alegria? Uhum. Não pode mudar o passado e muito menos apagá-lo. E o bom é que o futuro sempre estará na sua frente. Olha, o inverno já está a ponto de terminar. Uma nova primavera está a ponto de nascer. Mm-hmm. 地図広げ行き先 Não tenha medo. Vai dar tudo certo. Eu sempre serei Chloe e você sempre será Sakura. E lembre-se que haverá um futuro que aparecerá só para você. Como foi? Descobriu alguma coisa importante? Ah! Não me diga que não esteve com o Chloe. Não, não. Eu vi o Mago Chloe, mas como aconteceram tantas coisas, eu não consegui fazer essa pergunta pra ele. Ah, então por que foi para o passado? Ah, mas o que eu não entendi é porque o Carol e o Will estavam na casa do Ariel. Ah, Ariel? Aquele seu companheiro de classe? Uhum. Ah, não, não, isso não é possível. O lugar onde Chloe morreu foi a... onde foi mesmo, hein? Você não consegue lembrar, Quero? Ah, não, está muito difícil, peraí. E o Willy teve a oportunidade de ir na casa do Ariel, mas ele não disse nada a respeito. Suas memórias foram apagadas. Hã? Ah? Mas quem foi? Foi obra do Mago Chloe. Afinal, quem é você? Nesta vida, sou simplesmente Ariel. Mas na vida passada, fui o Mago Chloe. Feitiço até amanhã de madrugada.